¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Tudo bem convosco? Na semana que passou não houve Friday Night, mas esta semana estamos de volta e com grandes músicas. Hoje vamos ficar a conhecer algumas das novidades do dance music da atualidade e vamos também conferir alguns sucessos da década da mítica década de 1990. Vamos lá sempre dar um saltinho em cada edição, sempre podemos, algumas vezes mais, outras vezes menos, mas vamos sempre dar um saltinho àquela década mágica da Eurodance, pois é. Mas hoje vamos começar com grandes músicas. Hoje vamos começar com grandes sucessos da atualidade, músicas que estão assim fresquinhas para as pistas de dança. Sabem qual é que é a primeira? A primeira música que vamos ouvir hoje dá pelo nome de Miss Sunshine, é de Ariel. É o primeiro tema desta noite de sexta-feira, ou melhor, de sábado. Já estamos no sábado, não é? Pois muito bem, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. A contagem vai começar e depois é sempre a bombar. 5, 4, 3, 2, 1.

ever tell you the way they truly feel. I would die for you gladly if I knew it was for real. So if all the talk sounds crazy and the words don't come out right, does it really matter? Oh, if it gets me through this night. Barracuda, a versão do Barracuda que vimos esta noite para fechar a primeira sequência de 5 músicas do Mais um Friday Night. É verdade, e vamos continuar com grandes músicas com uma batida espetacular. Sabem quem é que vamos agora ouvir? Agora vamos ouvir Shotgun Rhythm is a Dancer. Grande música esta dos anos 90, mas aqui numa versão terceiro milénio. Tem mais para vocês, é verdade, tem mais. Tem, por exemplo, Aki Makli com Dilly Dally. Tem, por exemplo, Oz Ruckus com Ez Razen. Tem, por exemplo, assim só mesmo para fechar o apetite, Cat the Luna com Dancing Tonight. E sabem qual é que é que vai fechar a sequência segunda do nosso Friday Night? Ai, não sabem, mas eu digo-vos, Borna Supo, diretamente da Romênia para Portugal, Alexia. Pois é com ela que vamos fechar a segunda sequência de 5 músicas mais um Friday Night, nesta noite de sexta para sábado, de, imagino lá, 10 para o 11 de julho, aliás. Vamos à música, sem mais delongas, porque à espera, desespera. Vamos à música, ouvintes! Vamos lá, vamos ficar então com um shot e o tema Rhythm is a Dancer. Lift your hand and voice, free your mind and change. You can feel it everywhere. Lift your hand and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Be my next. Dancing, dancing, dancing. su pope, te noi a cena, corona su pope, te lo canentan. Então, pessoal, estão a gostar desta noite de sexta para sábado? Estão a gostar desta Friday Night? Já me fizeram aqui sinal. Então, nos anos 90, onde é que eles andam? Pois muito bem, os anos 90 vão chegar daqui a bocadinho. Ainda vamos ter mais alguns sucessos da atualidade, mas vamos já começar a andar para trás no tempo. É verdade. Vamos agora ficar com Zoe Baldwin no tema Free Fallen. Vamos acabar esta sequência de 5 músicas, esta terceira sequência, com um remix de Alice, o tema que dava o nome de Moalurita. Pois muito bem, vamos ter pelo caminho outros nomes, como por exemplo Yen com Pretty Ugly, ou ainda assim, só mesmo para dar assim um cheirinho a anos 90, o tema Rhythm of the Night, a música da Corona, mas com um remixzinho à terceiro milénio, como eu costumo dizer. Pois muito bem, e depois, amigos, depois é a década de 1990 até ao finalzinho de mais um Friday Night. Vamos à música, já vos disse qual é que é a primeira, chama-se Free Fallen e é da Zoe Baldwin. Ela que vai dar início a mais uma contagem, ou melhor, não é ela, é a contagemzinha regressiva de 5 para 0 e depois é sempre bombar. 5, 4, 3, 2, 1. It's not the first time I felt this heartache. It's not the first time I feel my world shake. Won't be the last time I cry when there's no tears tonight. Leaving my stress at the door till daybreak. 'Cause I can feel it in the air. Something's different tonight. I'm stepping out of your shadow and moving into the light. Let the melody flow, and I'm free falling. I'm getting ready to start.

então, pessoal, estão a gostar deste Friday Night? Agora, como vos disse, vamos ficar com a musiquinha dos anos 20 até ao final do nosso programa. Já agora, só uma curiosidadezinha. Gostaram deste remix do Henrique Iglesias? Brutal, não é? Espetacular. Pois, muito bem. Agora, agarrem-se, segurem-se, porque vem aí o louco ritmo dos anos 90. É verdade, vamos ficar com Trance X Never Ending Dream. Vamos depois ficar com Robert Miles, One on One, apetitoso, não é? Apetitoso é também o tema Give Me Gonna Give Me, de Ricky. E também dos Pearl Pressure, o tema Hold It Be Good, mas tem mais. Vai fechar a sequência das 5 músicas. Os The Free são eles que vão fechar a última, aliás, a penúltima sequência desta noite, com o tema Dance the Night Away. É verdade, são as 5 músicas deste Friday Night nesta quarta sequência de mais 5 musiquinhas. É sempre a dar-lhe! Friday Night. Down night rider, coming like a sniper in my watch over. Yeah, you could have bite like a viper. You could smart boy, down a good

time for your big get hot. Groove to the groove, show me what you got. In by nine, but you're going by five. In the meantime, it's all the way live. You can't stop moving, but you're in a trance. Give it up, come on now, dance. We're feeling okay, we'll show you the way. ouvintes. Dizem que vão, acaba-se depressa. Parece que é verdade, o Friday Night está mesmo a chegar ao seu finalzinho e já só tenho tempo para mais 5 músicas. Ora, quem diria, Friday Night que está hoje então a chegar ao seu final. Foram 120 minutos de seu para dar-lhe. Então esta última partezinha de final dos anos 90, maravilha, não é? Pois, muito bem, para a semana vai ter mais. Para a semana e na última sequência de hoje. É verdade, só música da década de 1990. Vamos ficar com The Shadow. The Shadow of the Night, a música do DJ Bobo, pois é. Mas sem mais, vamos ficar com Fan Factory e o tema Prove Your Love. Ainda para ouvir também os Unlimited Nation com o tema Move Your Body. Foi aquilo que fizemos durante 120 minutos. E para fechar, vamos ficar com Dark Knight Rider, a música de Ice MC. É com Ice MC que vamos fechar mais uma edição do nosso Friday Night. Foi um prazer estar convosco. Eu vou voltar para a semana. E antes de tudo, façam-me um favor. Sejam felizes, aproveitem a vida ao máximo. E eu já ando que esta Friday Night de hoje tenha servido como assim um trampolim para que as vossas energias positivas subam lá para cima. Fiquem bem, boa noite e até para a semana. Shadows of the night, they are coming when the moon shines bright. check it out, man. Oh, give it a check beat, it out, man. Check it out, man. A little bit of freestyle. Check it out, buddy. This is going out to our whole boy Martinez, that's right. The D Daddy, Mac Daddy number one. He said he wants some freestyle in the Fun Factory LP. Well, it's coming at you, baby. It's coming at you. Sitting next to a pool, chilling out. With a man smooth chin, we was looking south. Got a cute, cute, cutie on the side of me. She had a fun ride bot and a fun ride bot. Had to kick it to her, she was so that fly. She was looking at me and I was in her eye. So I had to kick it too smooth, G, cause it's his turn to be with me. A música é brutal. Não volta a perder. We'll be right back.

R to the O to the U to the S. Dammi tu mano! E venga comigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos!